Não faz sentido, não tem razão. O mundo sofre do coração. Tanta luta sem comemoração. Estamos quase chegando, segura aí meu coração. Não faz sentido, não tem razão. O mundo sofre do coração. Tanta luta sem comemoração. Estamos quase chegando, segura aí. Tudo estava igual, já era antes. Eu e meu problema envelhecendo meu semblante, mas sempre pelo certo, rico na cumplicidade, no gesto musical mais lindo que treme a cidade. Vivi mil fita pra tá aqui nessa responsa. Cada liderança um líder desde criança. Canto pra você do sentimento a razão. Meu crime foi denunciar a situação. A paz é consequência de uma igualdade. Fraternidade, falta isso na humanidade. Se amamos e acreditamos em dias melhores, não podemos ficar de vacilo e colar com os piores. Vamos embora, meu rei traz a glória. É seu também o grande encontro com a vitória. E egoísmo, traição entre nós traz consequências. Só não pode confundir meu coração com minha aparência. Não faz sentido, não tem razão. Estamos quase chegando, segura aí meu coração. Não faz sentido, não tem razão. O mundo sofre do coração. Tanta luta sem comemoração. Estamos quase chegando, segura aí. Eu vim te visitar, melhorar seu coração. Mestre do amor que habita em você, Demis, você precisa viver. Ataque fulminante, pulsação descontrolada. Meus gestos, meus reflexos, minha visão abalada. Tento esconder de tudo e todos minha fraqueza. E faço da minha carência um pilar da fortaleza. Às vezes um abraço alivia a tensão. Por isso eu vim cuidar do seu coração, pra não deixar o sonho acabar sem razão. Vai, canta pro mundo essa canção. São tantos os problemas nessa caminhada. Curvas perigosas encontrei na estrada. Turbulento, meu coração parou, bateu no tempo. Por mim, por você e os moleque de talento. Não faz sentido, não tem razão. Estamos quase chegando, segura aí meu coração. Não faz sentido, não tem razão. O mundo sofre do coração. Tanta luta sem comemoração. Estamos quase chegando, segura aí.